tem que se entregar aos braços de Jesus. Vem. Ei, você pode conseguir viver em paz no mundo sem desilusão. Mas você tem que acreditar em Deus, que Ele tudo vai fazer por você. Eu sei que desprezado você foi também. Notei que você precisava amar alguém. Eu sei que desprezado você foi também. Notei que você precisava amar alguém. Se você quiser, pode vir. Vem agora. Cristo não vai te repudiar. Você só precisa decidir do lado de quem tu vais ficar. Se você quiser, pode vir. Vem. Cristo não vai te repudiar. Vai não. Você só precisa decidir, oh, oh, oh, do lado de quem tu vais ficar. Não tem pra onde fugir. Permita esse amor te encontrar. Sentimento que ele traz, sinta que ele já te escolheu. Não há razão pra que você se sinta assim. Ele tudo vai fazer por você. Eu sei que desprezado você foi também. Notei que você precisava amar alguém. Eu sei que desprezado você foi também, amigo. Notei que você precisava amar alguém. Yeah, yeah. Amigo! Se você quiser, pode vir. Vem embora! Cristo não vai te repudiar. Você só precisa decidir do lado de quem tu vais ficar. Se você quiser, pode vir. Vem embora, amigo, vem, vem. Cristo não vai te repudiar. Vai não. Você só precisa decidir do lado de quem tu vais ficar. Eu sei que desprezado você foi também. Eu sei, amigo. Notei que você precisava amar alguém. Amar. Sim, oh, oh, oh. Desprezado você foi também. Que decepção você passou. Que você precisava amar alguém. Se você quiser, pode vir. Cristo não vai te repudiar. Você só precisa decidir do lado de quem tu vais ficar. De quem tu vais ficar, amigo? Do lado de quem tu vais ficar?